por Atena. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Ambiente! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Viu que mando nessa porra, tá liberado spoiler de Demolidor. Ô, filha da puta. Temos o Godaka. Fala. O Zoist. Tá liberado o spoiler também de Game of Thrones, porque o Jon Snow morre. Aê! Tá chorando. Eu sou o Flanner. E a Daenerys também. E o Sir Vini. E a rainha Cersei anda pelada na rua e joga um cebola nela. Yeah. Uou! Uou! Então, galera, hoje estamos... E eu! Ah, o Gariba, mas não é importante. É, ah, só dessa o Ben-Yuri que morre pelas mãos do Rei do Crime. Mas olha que filha da puta, cara! Cara, transformaram o Ben-Yuri em preto só pra matar ele, cara. Ah, cara, deixa eu... Cala a boca, porra! Temos o Primo Zoa. Melo do Jonas, Melo do Jonas. É melhor que te deixa dançando por várias horas. Temos também o Madin, lá do BDE. Fala, galera, tudo bem? Temos também o fugitivo do Arkhan. Só quero fazer uma cidade em um lugar pior. Pô, antes de chamar aqui, não. O Manhattan tá entrando e saindo. O Manhattan é um brincalhão mesmo. Temos também o Polvo Aranha lá do HQ. Aê, o Rei do Crime, além de matar o Beric, ele também mata o Coruja. Aê! Errou! Temos também o Gandalf. Temos também o. Cala a boca! Todo mundo. Temos também o Gandalf Kenobi. Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ter mulher. Temos também o... Deixa eu ver quem é que tá faltando aqui. Ah, o Manhattan, filha da puta, acabou de sair. Acabou de morrer, o Manhattan morreu. Corpo Superior, tá ouvindo a gente? Corpo Superior. Oi, ele não sabe falar, ele sabe ele escrever. Ele não sabe falar, ele é mudo, Oi, aí, vou o intérprete dele. O Manhattan também não sabe falar. O Manhattan morreu. Morreu. Doutor Manhattan se perdeu entre os baldes. Manhattan, você está vivo? Do you want some cocaine? Manhattan deu um jeito de instalar um Skype só pra poder participar do surubão, né, cara? Cara, pensa que saiu que ele instalou o Skype. Pô, está no celular. Ele falou, Google, Baidu, quero instalar o Skype. Ele instalou. Foi todo mundo? Já apresentou todo mundo? Falta alguém. Ah, tem também o temos também aqui o Tommy Amarelo. Opa, beleza, galera? Aí, no especial do Super Amish. Delícia, caralho. Vou abrir um pouco essa porra. Galera, então, como sempre, nós não temos tema nenhum. A suruba é livre. É que de quem quiser, quem vier. A suruba é livre. A suruba é livre. A suruba é nossa. Isso só ia ficar melhor se fossem as crianças do Teleton cantando. A suruba é nossa. Eu ponho a mão. Galera, tem criança da paz falando isso. Mas o freestyle é o Schwarzenegger. Do outro lado dele, né? Galera, alguém participa desse protesto aí contra a Dilma? Não. Dilma, Lula, Azazino. Azazino. Arzil, nada funciona. Nada acontece. Eduardo. Intervenção militar já! É pela volta do AS, né? Um bagulho assim no segundo, terceiro turno. O cara não viu aí. Pela volta do Vargas. A tempo do pó. Intervenção militar. Nada acontece. Deu a volta da família real, cara. Mas já não elegeram o Getúlio, já, cara? de novo, pô. Na época do Getúlio, os ex estavam trabalhando. Eu só digo uma coisa, cara. Bom mesmo seria o Brasil se o Silvio Santos tivesse feito, cara. Aí, cala a boca, tu nem é brasileiro, porra! aí as relações internacionais com o Rio Grande do Sul iam ser bem melhores, cara. Nossos cofres públicos estariam repletos de barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Borba Gato, Azazino. Esse é o programa mais roleta da minha vida. Daí imagina, cara. Mano. Tá, vamos virar o pinhão de imposto de renda. Cara, quem tá na porra. Vamos abrir as portas da esperança. Mano, eu tenho que entrar na porra do Facebook e tô vendo um bandana de pau dura aqui com a Gretchen, cara, velho. Tá um gif. O gif tá nessa merda. Antes nunca ficava assim. Tá mudando tudo. Antes não era assim, isso cara. Isso vai pro vídeo do podcast, cara. Cara, olha ali o Van Damme, velho. Cara. E tipo, velho, o pior é que ele tá com o pau muito duro mesmo, cara. É bizarro isso. Cara, quem é que tá mangando? O Gugu incentivando. O Gugu, eu queria ser a Gretchen nessa aula. O Gugu tá quase apontando pro pau dele. Olha isso, bicho. Olha isso. Ah, tá pegando fogo. Olha! Olha o pior. Olha! Olha! Valeu, Tadimoto! Cara, o Van Damme tá gostando muito, olha a carinha de maroto dele, né? Cara, meus pés estão doentes, cara. Ele anda muito chapado, tá ligado? Eu não teria dizer que eu sou. Cara, eu tô num programa todo azul e branco, com um viado e uma mina rebolando meu pau. É nóis, tá ligado? Brasil, é isso aí, velho! Nada acontece. Nada acontece, feijoada. Gu, Gretchen e Azazino. Tá bom, vai, vamos começar essa bosta. Dá o cu do vinho, ó. Quem quer falar sobre Demolidor? Aê! Então, o Chumbo na prova saiu do. Posso dar um spoiler divertido? Olha só. Eu vou fazer o seguinte: falar um. Ele é cego! Falar um pouquinho de Demolidor. Eu vou pôr um aviso aqui da mulher do Google falando quando que é pras pessoas pularem quando tiver ouvindo, tá ligado? Ah, alguém faz isso. Até saiu o cast e eu já vi o Demolidor. Ah, cara, eu não vou ter visto. Pra mim vai ser um spoiler ainda. Não vai ter nada, não. Nem rolou nenhum spoiler além dos da abertura. Foda-se, cara. Na série do Demolidor, só os gordinhos fazem sexo. Ó, os gordinhos também amam. Tá chegando os homens na favela, hein, mano? Chegou a droga aí. Faz sexo, os bagulho tem história, né? Chegou, sendo preto e do branco. Você tá de brincadeira? Você tá brincando? Não, a gente pode colocar nada. Ô, mas cara, foda isso. O Demolidor não basta, mas ele só dá uma bituquinha na Rosário Dão. A gente vai fazer um. Alô? Oi. Os caras desistem. Os caras tão falando em moto, os caras desistem de falar. Os caras desistem, né? Na fase do medo do nada, assim. De repente. De repente acabou a vida pros caras, né? Tipo, meu Deus, o rei do crime tá fazendo sexo, Demolidor não, eu quero me matar. Só pra deixar bem claro que a Vanessa dá de 10-0 na Karen Page, cara. Bah, ó. Cara, a Karen Page tem uma cara muito. A Karen Page tá com uma cara muito de fraqueira quando eles pegam ela lá, cara. Ô, Não, teve um amigo meu que tava reclamando, cara. Ela tem umas verrugas na cara, tipo, em cima da beiça, assim. Nossa, que não, não, né, não falou pintinha, ele falou verruga, cara. Não, nem eu, cara. Ela tem umas verruguinhas, cara, mas dá vontade de lamber até. Ai, ela é tão gata que eu quero chupar até as verrugas dela. Aquela lourinha do Homem-Aranha do Sam Raimi, ela também tinha uma vergona na cara, né? Que aparecia a Aranha 2 e 3 da Rússia. Mas ele tinha uma vergonha no olho, lembra? Aquela O Leme do Motorhead, cara. Tem uma vergonha. O Leme também. Aquela russa que aparecia tinha um... Na boa, dá vontade de dar um sanduíche pra ela, cara. Ela passava muita fome. Ih, cara. Tá o sanduíche lá do X por Xuta, né? Não, é. Traveca. Nossa, tá mudando a classe Tá pensando que traveca a bagunça, cara? Dá um sanduíche de buceta pra ela, cara. Isso aí vai ficar bom. Só imagina que você mandou aqui. Tadinho, cara. Não sei como. Caralho, isso é tudo errado, porra. Salve o Zinho! Ai, eu esqueço que eu salvo o Zinho. Sim. E manda merda, depois esquece de salvar, né, cara? Caralho, isso vai dar muito processo. Não dá nada. Cara, eu sei o que eu tô fazendo. Ele vai dar uma foto. Não dá nada, eu sei o que eu tô fazendo. Fica sussa, véi. Caralho, vai até que ver a porra que link é esse. Tadinho, o maluco morreu, cara. Ele morreu. Foi isso, mano. Mano, ele tá num tapete voador, eu não sei como rolou montagem disso, sei lá, cara. Parece que ele tá dormindinho ali, dá uma almofada no... Tadinho. Alguém veio botar um cobertor nele. Deram uma moeda de 5 centavos, tá ligado? Aí alguém falou assim, vai pra casa, papa, você tá bêbado. Porra, papo, de novo. Ô, segui, vou dar só um corte, velho. Ó, tu vai fritar o Mega Drive, hein? Já tô bruxo. Mega Drive. Já tô bruxo, velho. Corre, parça. Corre, parça. Eu quero passar aqui pra todo mundo compartilhar um link que o Primo Zoa compartilhou com a gente, que é o jogo da delícia. Sim, eu passei o link aí pra vocês. Eu tô pra jogar isso aí, mas eu não sei onde clica pra jogar, cara. Tem download, é lá embaixo. Ah, tem que download. Não, peraí. Tem que fazer download. E eu acabei de descobrir que a mina que faz a Vanessa é judia. Tá explicado porque eu tenho a queda por ela, cara. Judia de mim. Não, eu adoro, ela não é só judia, como ela é judia zabra. É o Zwist que canta essa música? Quem canta essa música? Ô, Vini, seguindo essa lógica, você tem uma queda pelo Rob Schneider, né? Mãe, aquela puta gorda. Por isso que ele odeia tanto, tá ligado? Mas ela não é judia. O Vini só não gosta do Rob Schneider porque ele fez um papel ruivo uma vez. No Surfistas Ninjas? Esse mesmo. Um dos melhores filmes da humanidade. Falando nisso, tem uma resenha. Entra lá no Super Amigo e dá uma olhada na minha resenha sobre Surfistas Ninjas agora. Aproveita lá. Cara, esse jogo, velho, tem que ficar passando um picolé na boca do cara. Até gastou um picolé. Surfistas Ninja tinha o Leslie Nielsen. Judia, né? Tinha, cara. Tinha, era judeu, judeu ou judia zabra é que nasceu em Israel. Que é o judeu. Zebra? Zabra. Judeu Roots? Judeu Zabra. Judeu Roots? Judeu Roots? Ah, daqueles que foram pra Auschwitz e tal, né? Raça putz. Ah, vai tomar no cu, filho da puta! Caralho! Violência. Aí, calma, moço. Calma, velho, não precisa pegar isso aí não, cara. Vixi, esse nego tá pegando pesado. Nossa, que isso, cara. É, vou te deixar sem teu chapéu, sem tua sandália de couro, quero ver tu vir com a mais. Cara, a galera leva a cara, esse pôster é verídico. Cara, não sei, mas se for, tá lindo, cara. Porra, se for, você vai ficar assim. Não, não é verídico, não. É uma ilusão da sua mente. Eu acho que é. É venério. Eu acho que é fanmade, cara. É venério, tem que olhar, vai no hospital. Não, cara, calmo. Deadpool é câncer, ele não é DST, não. Esse post aí é fan art. O Ryan Reynolds colocou no Twitter há pouco isso aí. Falou, devia ter um Oscar para as fan arts. Mas também o Ryan Reynolds é um fanboy desgraçado do Deadpool, né? Ah, ele quer Ryan mais. Ryan Reynolds passando. É um filho da puta. Essa porra faz isso. Enquanto ele tava. Cara, vocês viram que. Enquanto ele ficava fazendo entrevista do. Em vez de dar entrevista do Lanterna Verde, o filho da puta ficava falando de Deadpool, corno desgraçado. Mesmo cara, fala sobre aquela merda de Deadpool. Daí tem que dar razão pro cara, né? Em relação ao Lanterna Verde, tem que dar razão pro cara, ele tá querendo falar de outro assunto que não seja o Lanterna Verde. Não. Foda DC, vamos falar de Marvel. Cara, vocês viram que o Twitter oficial do Deadpool, ele só curtiu uma página, né? Que é da Hello Kitty. Hello Kitty, cara. Não, cara. Pura, cara. Genial. Cara, vocês acham que engraçado, meu porra, engraçado pra caralho, hein? Meu Deus do céu. Vamos colocar na pauta. Que é chato. Vocês acham que vai ser. Vocês acham que vai prestar esse filme, cara? Cara, se for na zoeira, eu acho que presta, sim. Meu coração diz que não, sim. Não, Deadpool diz que não, cara. Deadpool é um filme sério, cara. Não vai ser novela, não. É um filme sério. Vai ser Rated R. Porra, cara. É, vamos costurar a boca do Deadpool pra ele não ficar falando muito, né? Aí, Ivan, chama o brother aí. Se ele tiver um. Eu nem sei se ele tá vivo. Comentarista, tá vivo? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Desculpa, atrás, né? Eu tava. Globo Repórter de hoje, nós vamos conhecer. Tava jogando LOL. Não, tava assistindo o Demolidor. E aí, chegou no episódio que ele usa roupa feita de meia vivarina pra não tomar facada? Ou não? Não, ainda não. Acho que tava dando dois episódios ainda. É aquele episódio que o Fog confronta o Demolidor todo rasgado. Ah, já passou já. Você não viu o episódio você não viu o último episódio que ele toma um tiro? É aquele então que o Coruja envenena a Vanessa? Cala a boca! Você não viu o último episódio ali, como é que eles tomam um tiro e quase morre e é o gancho pro próxima temporada? Você não chegou a ver esse? No final da série é muito foda que ele olha pra câmera e fala Batman. I'll be back. I had Batman. Ele olha pra câmera e fala, eu vejo vocês. Vejo vocês na próxima temporada! Ele tira a máscara, ele pisca pra gente, né? igual o Superman lá no. Cavaleiro da Treva. É que nem o Pega o Spooler, né? Vai olhar pro pessoal e vai falar: o que vocês estão fazendo aí ainda? O Flamengo mandou a porra da mensagem pro Jean-Claude Van Damme mesmo, cara. Olha isso, que ridículo! Eu acho que ele vai responder com aquele meme do maluco do Feelings. Caraca. Lá, tá ligado? Cara, claro que vai ser muito massa, né? A gente tá falando agora do filme do Deadpool. É só começar a dar um like nessa porra aí, cara. Manda o post original, o Flamengo, pra gente poder curtir. É, posta na Não, não, foi no privado que eu mandei. Na timeline, cara. Vamos ser deselegante. Vocês já jogaram o jogo de videogame do Deadpool? É muito sim, é bom. É bom, cara. Eu joguei, é bom, cara, é bem legal. É muito cara, bom mesmo. Eu não tenho videogame da nova geração. Eu joguei, mas a minha filha do 3 jogou. Eu joguei Piratex, cara. Piratex. Naquele jogo que no filme vai ficar foda, não tem jeito. Ah, cara, tem. O problema ainda é a Fox, né? Eu falando em filme de jogo, eu ainda tô esperando o filme de Street Fighter, cara. Eu e o Wait ali, ó. Tô esperando o filme de Street Fighter. Ah, já perdi a esperança, cara. Esperando o filme já tá muito duro, cara. Essa corrida mundial com 5 mil participantes, né, cara? Uhum. Véio, espero que tenha fazendo filme do Pac-Man, uma época. Não, vai ser aquele filme do Pixels, né? Ah, é verdade, com Adam Sandler. Né? Com Adam Sandler. Que é baseado no. No Zoolander, né? Curta-metragem. 3 minutos. Zoolander, né? Mas, tipo, só uma curta-metragem é boa, pô, vai ser uma merda. E o mais foda, vai ter o anão do The Game of Thrones nele. Um mullet fudido, cara. É. Não tava fazendo um filme do Banco Imobiliário? Ainda tão. Não é o Lobo de Wall Street esse filme? Lobo de Wall Street, esse filme. Tem no Netflix, inclusive. Caxim! O Leonardo DiCaprio com aquele bigodão lá do cara do banco. Monopólio, seu monopólio. Pô, tem filme do Batalha Naval, né, cara? Qualquer merda. Cara, que bosta. Começa com o Gigante. Ah, cara, o que a gente espera é que algum dia saia algum filme bom da DC, né, cara? Na verdade. Não vai sair, né, cara? Não, não, isso não, cara. O último filme vai. Foi o Cavaleiro da Treva. Tá Nolan. Ô, fugiu, fala aí, tá falando. Caralho, o anão, olha o anão, ele tá muito maroto, com uma tatuagem fake, cara. Ô, que só eu que tô percebendo que a Michelle Morgan tá nesse filme. Cara, não, eu nem tá sei, eu nem sei quem é, e não me importa também, tem um anão, velho. Tem um anão Tem um anão, tem um anão usando uma minigun de luz, cara, seu argumento é válido. Cara, é um voador de cavanhaque, cabelo longo. Cabelão MacGyver. Cara, ele tá com trabucão, oh. É o Cable. Vamos editar isso aí. Não trabucão, essa arma na verdade tem 30 centímetros, ele tá não. Ele tá voando na foto, velho, tá voando. Eu vou mudar um editar isso aí e transformar no Cable, tá ligado? Igual com o pai do Chris, lembra, cara? Bagulho mítico. O pai do Chris, mano, pai do Chris. E deu muito acesso, acho que as pessoas não perceberam que era fake, tá ligado? Tinha uma página fake linkada, era bizarro. É o pai do Chris Cable? É, aquele que é a montagem que a gente fez, ligado? E era muito fake. Você tava falando do pai do Chris, é não, cara. Não, perdão. Isso. Cada um com a sua doença, cara. Cada um com a sua doença. Cada um com suas fantasias, né? Tava vendo aqui. Mas deixa eu só mudar de assunto rapidão, cara. A gente vai ter uma sessão surpresa aí de Come, Casa ou Mata. Oh, beleza, cara. Tá, é. Rapidinho, ó, o esquema é. Se você casar, é só dar umazinha e passar o resto dos dias com aquela pessoa. Come é comer pra sempre. E matar é. Fechou? Ah, fechou? Tá. Matar não precisa de explicação. Ah, não é o comer que é uma vez só e o. Matar é pra sempre. Ah, não, é verdade. O comer é uma vez só e o casar é pra sempre. Então tá bom, pode ser assim. Mas o matar pode ser com requinte de crueldade ou não? Vai ter essa escolha? Vai, não, vai não, da sua consciência. Vai da sua consciência, cara. Primeira rodada aí, primeira Harry Potter, Edward Cullen ou Christian Grey? Tem. Puta que pariu! Vai, sai perfeitando aí, sai perfeitando. Vou começar chamando aqui, vou seguir minha ordem então, pra não prejudicar ninguém aqui. Fugitivo! Puta, destruiu, cara. É, tô seguindo a ordem do Skype. Porra, você ia matar todos. Não tem as opções, cara, tem que escolher. É só poder correr todo mundo. Não, cara, é só esse que é homem, os outros são bons, velho. Falou o cara que tava dando like em brother no Tinder, né? Não tava dando like, assim, era só dislike, cara. As próximas vão ser mais de boas, mas responde logo essa porra, gente, nosso tempo tá com cara, deixa eu ver. É, mata o viadinho lá do Cullen, o Grey lá do Trans e o Harry Potter casa. Ótimo, tá gravado isso aí, muito bom. Só, daqui a pouco vai morar com o meu bando. Madinho. Ih, morreu. Morreu. Tá na noia. Morreu. Tá vendo que eu não dou, né? Latinha. Fudeu. O Michel de Grey já deve estar lá todo amarrado, né? Tá assistindo aqui. Tá assistindo o Demolidor, filho da puta. Vimos, ó. Pô, quem pula paga pariu. Quem pula paga castigo, hein? É. É, calma aí que eu respondo. Que porra é essa? Aí, ó. Não falar nada. Ó, Madinho, responde na próxima aí, Madinho. Harry Potter e. Transa com Grey. Porra, eu não sei quem é, só acho da puta. Pô, Harry Potter, o viado do Crepúsculo e o viado do 50 Tons. Imagina o Christian Grey trancado numa sala lendo o posto do Malévola uma vez depois da outra. Não, mas cara, isso é muito radical. Se ele assinar o termo, se ele assinar o termo, tá valendo. Ele vai estar feliz. Se assinar o termo. E aí, Madinho? Queria ver o Alan Moore. Queria ver o Alan Moore. Tá valendo triplo homicídio? Não. Eu já pedi. Só pode matar um. Tá, eu posso matar um com o outro e terminar o terceiro. Só se for enquanto você come, ou dá pra ele. É, ele é, outro, tá. Não adianta, uma hora tu vai ter que botar o pau na bosta, cara. Sim. Essa frase do Godoka deu uma impressão de vida muito triste, cara. Esse cara sabe como é se fuder na vida e ele te diz, cara. Uma hora você vai ter que botar o pau na bosta. Jesus. O cara curte velhinhos no Tinder, ele manja das putarias. Godoka Lispector. Ah, cara, a gente vai ficar uma hora de responder essa venda. Eu tô tentando fazer você ir. Deixa eu perguntar pra lá. Porra, sei lá, eu jogo D20 e vou fazendo. Paro ímpar pra ver quem eu como, quem eu mato, com quem eu caso, coisa do dos três. E qual que deu? Escolhe aí então, cara. Não... Você porra, não sei conhece lá, vamos lá. Mato Harry Potter, porque eu não gosto do Harry Potter, como o Mané do Crepúsculo e caso com o outro que sobrou que eu não sei quem é também. Casa com o Harry Potter, mata o vampirinho e come o Grey. Ele gosta. Mata o Grey, que eu não. Ele é rico. Isso não faz sentido. Pô, casa com ele, seu moto. É, seu socialista. Não, mas casar com ele significa ter que... assinar o contrato. Tem que assinar o contrato, é verdade. Assinar o contrato, velho. Verdade. Tipo, como... Vai, Flamengo, corre, vai. Caralho, vai, merda, vai, caralho. Rápido. Objetividade, eu objetividade. Me mata no final. Eu me mato e os três tem que se virar com o corpo. Thiago, eu acho que ele se mesmo tá o corpo fácil. Eu tô morto, porra, tem um calma, vampiro ali. Foi, vai se embora. Tem um vampiro ali, cara. Tu acha que ele vive comeu gente morta, velho? Zwaste. Ah, isso é moleza, ah, cara. Eu como o mais feminino, que é o cu. Alô? Alô? Alô? Alô? Continua. Era até alérgico? Valeu. Continua, Zwaste. Eu como o Kulen, caso com o Harry Potter. E mata o Christian Grey. Ah, não, o contrário, perdão. Ah, tá. Perdão, eu sou uma vagabunda mesmo. Tem que... cara, eu me vendo por muito pouco no trabalho, cara. Até todo mundo. Nessa hora não tem escrúpulos, tá ligado? Tem nenhum, cara. Então agora, comentarista. Mataria o Kuro, que é o filho da puta. Daria uma correr foto, porque ele parece parça. Daria pro Christian Grey, porque ele é... Todo mundo é pelo dinheiro. Sim, é tudo umas coisas. Ninguém casa pelo amor, mas, né, cara? Estamos fados de dinheiro. E tem amor, não, porra. Todo mundo pode ter amor, cara. Ganda Fikinobi. Primeiramente, pedista é um filho da puta. Obrigado. Depois vocês vão me agradecer, cara. Depois vocês vão me agradecer. Vai, continua. Vai. Não. Eu jogo o Grey do Barranco. Porque sim. Eu caso com o Potter e como que sobrou, porque o cara tem cara de passivo. Pô, mesmo, tô legal então... pra mim. Por aqui tá de boa, ainda deu pra ouvir a resposta bem gay, por sinal, então é isso aí. Tamo aqui, já tamo na delícia, vamos aí, né? Vamos lá, então. Eu não consigo vender na faculdade, né? Então agora, Tommy. Puta que pariu, agora eu sou um viado. É. O Tommy se viado. Bom, então. Olha, eu mato. Puta que pariu! Ah, deixa o cara falar, por favor. Caralho! Que horror! Não pode mais coisa dessa. Mato Grey como o vampiro em caso de Harry Potter. O Harry Potter tem dois pontos pro casamento. É, povo aranha. Cara, isso é fácil. Eu caso com o Harry Potter porque ele já fez um filme onde enrabam ele. Então vai ser moleza o casamento. E eu... Você vai comer ele todo dia, né? O cu já abriu, aí fica fácil. É, eu dou pro Christian Grey só pra dar uma encenada. Eu dou, não é comer. Cara, eu dou, cara, meu Deus. Na verdade, tu podia comer ele, né, cara? Ficava com critério, né? Mas... A opção era outra, né? Mas tudo bem, cada um com seu rato. Só pra saber qual é seu pai de família. E é um rato porque diz muita maldade o Eduardo Cunha, porque esse merece morrer, cara. Então Gariba. Vejamos, eu caso com o Edward Cullen, porque o cara é bonitão, assim, daria pra rolar aquela paixão. Isso aí, Gariba, já começou bem. O cara é rico, ele vai poder me bancar, vou poder ficar escrevendo o post da Malévola o dia inteiro. Caralho, eu fudido. Fudeu. E o que é sadomasoquismo, cara? Cara, eu posso escolher matar o Eduardo Cullen antes dele casar com o Gariba? Não, por favor. Não, porque tu vai ficar ocupado dando rabo. Eu mato o Harry Potter porque ele é uma filha da puta e como o Christian Grey pra ver que ele é bom. O Harry Potter tem que olhar pra essa imagem que eu mandei, que ele tá com cara de fraqueiro, tá ligado? Sim, cara, sim. Essa é a melhor imagem do mundo. Manda pra ele também. Melhor... Tá no chat aí. Oi, vou dar uma olhada nessa, cara. Sim! Nossa, mano! Ele tá atrás da pedra filosofal. É isso que eu ia falar, cara. Desculpa, pedra filosofal. Pulou várias pedras filosofal. Vini, Vini. Não, Vini. Ô, pera aí, deixa eu apresento o Du antes. Ô, Du, e aí? Du, tá na chamada? Tô sim, galera. Opa! E aí, já chega respondendo. Você come caso mata Harry Potter, Edward Cullen ou Christian Grey? Muito rápido, cara... vai. Mano, sei lá, eu caso com o Harry Potter, cara, porque, sei lá, mano, o cara tem grana, tá ligado? E mágica, né, cara? Grana? Sim, mágica é importante. Mágica é importante. O cara tem mágica. O cara tem grana e mágica, cara. É lógico que eu caso com ele. É, eu mato o Edward Cullen, cara. Porra, mas comer o outro humano é foda, mano. Não, mas é isso aí, que eu faço. É isso aí, cara. Não, beleza. O sadomasoquismo aí é só uma trivialidade, tá ligado? Então, essa é a vibe. Então, o próximo aqui é Sirvini. Então, andaram copiando a minha resposta aí, muito bem. Eu vou casar com o Harry Potter porque o amor é uma magia que transcende a realidade, né, cara? Nossa, hein? Vini Spector. Vini Winspector do Esquadrão. Vini Winspector. Cara, alguém faz uma montagem da Clarice Lispector ruiva. Vá tomar no seu cu. Vini Nolan. Eu mato o Edward Cullen porque ninguém pode brilhar mais do que eu. E eu como o Christian Grey porque ele filmou uma bosta, eu fiquei revoltado, ele tem que tomar no cu mesmo. Tem que tomar no cu literalmente. Kodoka! Eu mato o Christian Grey de porrada, que pra ele deve ser a mesma coisa que fuder. Eu caso com o Harry Potter, né? Que ele faz a magia acontecer, parece que ele curte uma festa. Caralho, é o Slow. Ele com o Barry White, tá ligado? É o Slow do bagulho. Faça a magia acontecer. Eu como vampiro porque ele brilha, né, cara? Se brilha produz energia, se produz energia, talvez ele vibra também. Então deve ser. Cara, pegou muito mal, não. Então. Totalmente. Pegou muito mal. É um tango que vibra e produz luz. É um pega pra usar o dele de cara. Deve ter feito alguém que com puxa de areia, caralho. Uau! Cara, eu nem lembro mais. Ah, é verdade. Eu caso com o Harry Potter porque o Harry Potter é amor. Tem mágica, tem crack, tem pedra, tem tudo. O bagulho dele, ele casa, na verdade, com a tela branca, que ele tava cagando pra pauta. Ah, é? Tô cagando. Eu mato o Cullen, cara, porque eu mato ele, eu como uma vez em Christian Grey, tocou o celular de alguém, e é isso aí, mas o importante mesmo é ressaltar que eu pego o Harry Potter porque ele é muito, muito da hora. E o Corpo Superior respondeu também. Respondeu aqui no chat, aqui, ó. Casa com o Potter, come o Cullen. E mata o Grey. Foi quase unanimidade casar com o Harry Potter, né? Sim, Harry Potter é muita magia. Eu achei que... Mostrando que o amor prevalece ao dinheiro. Ao dinheiro, aí, né, cara? Não tem nada, o dinheiro é o que vale. Magia da Marinha. Opa! Segui, tem mais algum... Come casal mata aí? Tem mais dois. Eu vou fazer só mais um, o último vai pro final. Esse aqui agora é um que vale, ó. Do Friends. Come casal mata com a Mônica, Rachel e a Phoebe. Nossa! Eu vou ter que olhar as fotos aqui porque eu não lembro. Eu não lembro. Porra! Nossa, calma aí. A Mônica é a morena, a Rachel é a mina lá, a ex do Brad Pitt, e a Phoebe é a outra loira. Ah, beleza. É a Riponga, a Phoebe é a Riponga. Então eu vou começar, eu vou fazer a ordem contrária aqui, começando contigo. Assim. Porra, por que comigo, cara? Porra, porque eu tenho esse ordem, eu vou me perder, tá, né, bom, caralho? Então tá bom, vai. Eu caso com a morena lá, com a Mônica, muito facilmente, jogo a Phoebe do barranco e eu como Isso, a Rachel, né, o nome dela, é verdade. E é isso aí. Porque eu não assisti Friends, então foda-se, pode escolher qualquer pessoa que não dá nada. Eu caso com a Morena mesmo. Eu como a Phoebe e eu jogo a Jennifer Aniston do barranco, porque eu detesto ela. Ela tem uma cara de ai, falsa bravo, do caralho. Cara, o Jennifer Aniston atuando, todo filme ela atua igual. Ela tem aquele método de atuação de. Ela faz atuação igual, cara. Parece que ele faz watch do meu telefone. Como é que é o método, Godoc? Não, eu não consigo ver isso. Eu só fiz uma vez que você falou pro Wolfmeyer. Repete na edição, repete na edição. Se você quer conhecer o método de atuação do Godoc, entre para a Escola Wolfmeyer de Atores. Uhul! Uma rodada de suco pra galera. O Godoc é de mudar a edição, né, cara? É uma rodada. Me suco de laranja, cara. Ah, eu casava com a Mônica, comia Phoebe e chutava a Rachel do barranco. Porque a Mônica é organizada, ela não tem toque, ela é organizada. Ah! Eu também não tenho toque, só sou organizado. E sim, ela é judia na série, se fodam aí. Eu nunca se. O fugitivo do Arkham mandou uma imagem pra ilustrar a Phoebe, né? Cara de cavalo esticado da porra, parece o Coringa, mano, parece o Coringa. Opa, peraí, dianteira que tá boa, cara. Gariba, olha o ombro desse cavalo. Olha o ombro, cara. Beleza, vamos lá, eu mato a Rachel porque eu posso matar, mas ainda dá pra comer depois, não tem problema. É isso, né? A gente apoia a necrofilia, cara. Não tem problema. Qualquer forma de amor é válida. Exatamente. Eu Marcel. Eu acho que ela é uma das mais gostosas entre as três. E eu caso com a Phoebe porque ela é meio doidona, assim. Da hora, termina brisada do meu lado pra dar ideia pra poxa. É bacana. Mas Bela do céu! Ah, desculpa, eu consegui travar aqui, peraí. Mas esse menino pensa muito baixo, né? Ele quer casar com a mina pra ajudar ela com ele com post, tá ligado? É bizarro. Por quê? Eu vou escrever post Malévola 2 com não, mina, não quero. Vamos escrever post aqui. Só com a viola pra nós aí. Que eu vou escrever um post. Vai escrever no YouTube Trade, né, cara? Vai, pólvora. Porra, cara, eu... Foda-se o que vocês vão dizer, eu caso com a Phoebe porque eu ainda acho ela super gata. Como a Mônica, porque, pela mesma razão, ela é super plastificada. Então... É. E eu jogo a Rachel do barulho porque foda-se, eu sinto muito tesão nela. Um tesão nessa gorda. Mas na real, ela de tanto dar o cu pro Eduardo Cunha, hein? Oi! Cunha, eu já disse, eu mato ele. Dá o cu. Vai, Tony. Oi, sabia que nunca assisti Friends, cara, então vai ser no achômetro pelas atrizes. Então, caso com a Mônica, eu como a Phoebe e eu mato a Rachel. Nossa, parece que todo mundo odeia a Dan Fern. Não, eu como ela, eu fui a única pessoa que não comi. Legal, porque na série ela é uma pessoa bem legal. Eu comi ela. Dela. Ah, então eu Garib é nóis. Não, mas a maioria da fazer. A gente vai fazer um A3, eu Garib e a... Hoje, cara. Mas ela é muito bicho. Lembra? Vai, Gandalf. Eu jogo a Phoebe do barranco. É isso aí. Que é chata do caralho. É isso aí. Não, cara, você tá fazendo tudo errado. Vai ter que fazer errado. Eu tô suando, porra. Agora as três. Vai. Quem é o próximo aí? Aí, é, o seguir ele casava. É o comentarista. Seguir ele ficou puto que não tem a Janice no bagulho. Quer casar com a Janice. Quem? Eu não vi essa série. God. Eu não vi essa série de merda, só assisti Breaking Bad. Vai, Evandro, continua aí, vai. Eu passei o comentarista. Eu matava. Eu matava a mim. Casava uma com a Randy e casava com a Mônica. Uou, que delícia. Puta merda, mano. Alguém saiu do Skype e bugou toda a minha sequência aqui. Desarranjou. Que merda. Cara, eu casava com a Phoebe porque ela é muito brisada, cara. Porra, compartilhar brisa é muito gostoso, tá ligado? Eu sou egoísta, eu gosto dela só pra mim, a Brisa. Tipo isso. Só que não, né? Então, eu comi a Mônica facilmente mais de uma vez, se eu pudesse. Não, é uma vez só. Quem disse? Da duração não conta, né? Pô, depois chamar ela pra uma homenagem atuar, né? Homenagem atuar, cara. Atuam enquanto homenagem. Tá lá ela atuando que nem o Godoka. Escola Wolf Maia de atuação. E aí? Eu mato a Rachel porque a mina é chata pra caralho, velho. Tá certo. Fugitivo. Eu mato a Mônica porque ela fez o filho do He-Man. Nossa. Caralho, é verdade, é verdade. Os nego puxar fundo as referências, né? Ela fez no meio Ace Ventura, rapaz. Puta, nenhum. Ou ela fez dois. Lisa Ann também. Lisa Ann também. Não é Lisa Ann, cara. A gente descobriu que não é. Ah, não, como assim não é Lisa Ann? Não acredito. Tá o quê, cara? Tá no banner, Evandro. É ela, tá no banner, pô. Tá no banner, é ela. É, certo. É ela mesmo. Como a Rachel, que ela é gostosa. E assim, no caso, porque o cara falou lá já, pela Brisa. Agora a galera tá na Brisa. Melly Cat, velho. Zoist. Cara, exatamente o contrário, cara. Eu mato a Phoebe porque é uma droga de uma hippie. Eu como a Jennifer Aniston porque ela vai poder falar pra todo mundo que o meu pau é maior que o do Brad Pitt. Mandei uma foto dela com os peitinhos. E eu caso com a Mônica porque eu tô precisando de diarista. Lembra? Casamento de brother aí, cara. Pode comer as fotos? Não. Quatro. Cara, não sabe contar, é muita emoção. Eu tô incluindo a lá do... A sua mão. Eu sou maneta, né? Só tenho uma, porra. Tá, então, sei lá. Mata a Phoebe, que é uma hippie fedorenta. Oi, os caras sem escrúpulos mesmo. Nossa. Televisão tem cheiro agora. Sei lá qual é o nome da outra Jesus, eu não acho essa merda não, na série. Luana. Caso com uma e matar a outra, foda-se, não faz diferença. Tá bom, primos lá. Tá falando da foto, pô. Eu mato a Rachel porque ela fez aquele filme do Odo Andy. Ah. Eu como a Phoebe e caso com a Mônica. É isso faltou aí. Faltou alguém, cara? Cagou toda a ordem aqui do meu esquema. Faltou só o... Corto. O Corto. Ah, o Corto. Puta, eu acho que ele escreveu lá em cima. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, casa com a Rachel, come a Phoebe e alguém que... Não, ele tá aqui, ó. Caso com Harry Potter, como o Cullen e mata o bicho em inglês. E ó, caso Rachel, como o Phoebe e mata o Mônica. Ai, continua aí, o podcast aí, continua o podcast. Com qualquer coisa, sei lá. Alguém? Tá passando? Tá passando. O Gremlin Latino, é isso? Não, o troféu em pé. Quem ganhou aí o último? Ah, eu vi que a Maria Gabriela ganhou de melhor programa de entrevista. Mas quem concorreu nessa bosta pra ela ter ganho? Ah, o Jô e o Danilo Gentili. Nossa, puta, velho. Foi pra ela ganhar isso aí mesmo. Não, porra, Danilo Gentili, né, cara? Os caras tão chapados, tão com a filha. Por que não tem o Faustão com a melhor entrevista? Não sei. Olha, que entrevista, caralho. Que louco, bicho. É o primeiro entrevista ele mesmo, né? Bicho, eu vou interromper o seu tempo todo. O Amaury Júnior podia ter também. Meu amigo! O poderoso castigo. O Otávio Mesquita, né, gente? Otávio Mesquita. Ele ainda tem programa? Cara, tem, não sei. Tem, no SBT de madrugada. Ele tem uma Nossa. Fórmula 1 ainda no, na sala dele, se pá, né? Com Fórmula Indy, sei lá que merda que melhor cara. Melhor balizo do mundo. Mano, eu lembro disso, eu lembro desse podcast, cara. Uma pergunta, o Otávio Mesquita, ele é nerd? Porque geralmente aparece o programa dele, na mesa dele, sempre aparecia estatueta, action figure, essas coisas. E os caras mandavam pra ele e tal. Ninguém aqui é nerd. Ele era fãzaço do Batman também. Eu gosto do Nacional Fizz. É verdade, ele tinha um mal mais Nacional Fizz, é verdade. Cara, gente, posso fazer uma pergunta séria? Sim. Além dessa? Tem uma muito séria. Tem mulher aqui participando? Não tem mais, cara. Tem, é você. Eu tô falando pra... participou. Você vai se fantasiar de mulher do Coringa. Você vai passar uma noite com o Coringa. Eu li que foi uma noite com o Dread Coringa. O Dread Coringa. Alguém... Oi, Evandro. Oi, Evandro. Oi. Tem mulher querendo entrar na chamada. Ô, oh, deixa. Manhattan? Manhattan? Manhattan já saiu. Ó, a Lilith. Ó, a Lilith. Manhattan morreu. A Lilith tá fundindo o povo, ó. Porra, que gratuito! Vai se apaixono! Que deselegante! Não adianta, cara. Por mais que era se passem, tua mãe, aquela puta, ainda é a melhor resposta que existe. Tua mãe, aquela puta gorda. Nada sobre os clássicos, cara. Paga gorda. Olha, pô, eu acho que desde o Egito usavam essa, cara. Desde quanto o... Cleópatra respondeu isso, uhum. Né? Cara, desde quanto o Egito era jovem, né? As sete pragas do Egito eram oito, a oitava era tua mãe, aquela puta gorda. Cara, eu fico imaginando lá, os caras chorando pelos filhos mortos, e de repente aparece a mãe. Caindo dos céus, assim, pelo Flamengo. Uma bola de fogo. Pulando, casaquinho. Tá caindo. Alguém tá acompanhando lá as novidades que pode ter esse ano na CCXP? Tirando a tua mãe, aquela puta doida. Pô, cara, a CCXP é aquele evento que a gente não vai ser convidado, porque o único post que saiu foi o meu falando sobre barbas daquela merda. O cara ainda soltou ontem. Eu falei assim, acho que eu vou escrever uma parte 2, pô. Não, nem fodendo. Eu falei que eu vou fazer o post direito, velho. Cara, marque as minhas palavras. Vou fazer outra cobertura ao vivo da CCXP esse ano. Do XXXP. É a cara. Toma... E, ó, você vê como é que chama tua mãe, ó. Chama de que pra chamar tua mãe, ó. Um evento guai, tá ligado? GG. GG. Então é o Vini que vai organizar o evento. GG. Não, o Vini vai organizar aquele que só vai ter ele lendo lá Naruto. Anime Caxias. Anime Caxias. Naruto. Vai rolar uma leitura de Naruto, velho. Vai rolar uma. Naruto. Ai, tá porra. O que tá vendo a porra da novela? Sei lá. A Zuzu tá se incorporando aqui. Olha aí, ó. Eita, água. Oi, apareço, tá? Oi, aquela puta gorda. Puta zóia. Meu astro, cresça! Agora você muito quem agora? Quem assistiu o primeiro episódio do novo anime dos Cavaleiros do Zodíaco? Ah, nem fudendo. Não. Cara, já não aguento não. Eu assinei o cara. Foi esse cara aqui nessa porra, mas não viu. Esse é o curso superior que falou? Quase. Foi o Povo Aranha. O povo viu. É, quase isso, você quase acertou. Ficou uma merda igual. O curso inferior. Bom, cara, tu curtiu o filme do. Nossa, Cavaleiro, cara. Cara, nossa, Caroline, diminuiu o volume do seu televisor. Diminuiu o som do seu DVD ao vivo. Eu acho que eu rompo meus prédios de alguém aqui. Caroline, você veio com a caravana de hoje, Caroline. É, Caroline, alô, Caroline. Alô, Caroline, você conhece Jequiti? Você usa os produtos, Jequiti? Você conhece o Roda-Roda Jequiti? Onde eu meto em você e roda o seu Jequiti? Oi! Caralho, Vini, foi péssima, velho! O Madruga... Ai, cara, dependendo do tamanho da mina, tu mete nela e tu brinca de girar o peão do baú, cara. Ó, tá rodando o peão, hein? Esse é o peão, cara. Tá rodando o peão. Tá rodando o peão aí. Cara, o site mais útil do mundo, cara. É, todo mundo trabalhando. Só instante, por favor, todos em silêncio. Todos em silêncio. Porra, Godoka, desde que você me passou essa coisa esse site, cara, fica ouvindo por vários minutos, às vezes. É muito bom, cara. O porra do pior não para nunca, tá ligado? Não, cara, quando eu era pequeno, eu ficava imaginando se o peão fazia esse barulho de verdade, do pi quando girava. Jogando Dungeons and Dragons, né? Roda o peão. Roda peraí, galera. Madruga. Reproduzindo. Cala a boca, Vinho. Madruga Jackson tá aí também. Opa, fala aí, galera. Beleza? Mais um aí. Madruga Jackson, responde rápido, Madruga. Come caso mata. Harry Potter, Edward Cullen e o Christian Grey. É, quem é Christian Grey? Só uma pergunta. Pedatons. Ah, sim. É o cara que não é de Harry Potter, nem o... Vai lá, rápido. Sei lá, caso com o Christian Grey, porque ele é rico. Ele é rico. Olha aí, ó, mais uma vagabunda aí. Terceiro. Sempre. Que aí eu fico com o dinheiro dele e vou pra Gandaia. Caso com... como Harry Potter. Porque, sei lá, ele sabe falar com o cobra. Aí ele pode fazer um encantamento lá pra poder ficar... Eu não tenho que usar Viagra nunca. A cobra sumir. E mato o viadinho do Eduardo Pulei porque não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Caroline, 10 minutos tu é fraco, hein, cara? Caroline, as pessoas. Não, Graciane Barbosa, André Surak e. Sei lá. Marília Gabriela. Marília Gabriela. Não, vai Harry Potter e esse aí mesmo. É a minha mesma opção: Harry Potter, Eduardo Pulei e o Christian Grey. Eu caso com o Eduardo Cullen, porque eu aí o copo C ativa. Até também seria ativa, acredite. Eu pego o Christian Grey porque ele costumava bancar as amantes. E eu mato o Harry Potter porque eu não vou querer ele ficar me falando com as cobras dos outros. Mas ele tem a varinha mágica. Ele curte umas pedras. O Christian Grey tem dinheiro, o Eduardo também tem dinheiro. Ele curte a pedra. Mas ele faz mágica. Outro vale mais do que dinheiro. Você que não tá entendendo. Quem gosta de farinha é homem. Quem gosta de farinha é viado. Quem gosta de dinheiro... Quem gosta de... É puta. Quem gosta de dinheiro... É, então, quem gosta de dinheiro é mulher, cara. Quem gosta de peru é... Quem não gosta de dinheiro é rico. Eu não sou rico. É a Phoebe, então. É a Phoebe. É que nem a Phoebe. Eu não morei nas ruas. Deixa uma forja ligada aí. Não tem que faz pornô no meu nome. Oi? Pornô? Vi pornô em algum lugar. Eu vi pornô? Só que vocês ouviram o meu nome lá de Até tirei do mute aqui por causa disso. Quem falou pornô aí? Por longo, as anteninhas de vinil estão captando. Apresenta da delícia. Gente. Eu não sei qual é o tema, se já fizeram, mas poderia fazer uma pergunta aí pra mesa? Não, fala. Faz. O que vocês acharam do novo canal de culinária da delícia na cozinha do nosso querido Jailson Mendes? Uou, que isso? Acho que ele usa muita margarina. Eu acho, às vezes ele parece um pouco especial. Não consegui ver. Evandro, deixa eu só cortar. Você viu o texto que tu fisolofal naquela bosta daquela tira? Fisolofal. Que os caras não sabem escrever, velho. Tá certo, mano. Peraí, beleza, mas fisolofal, que bosta é essa? Fisolofal. Mas tá certo, mano, porra. Ele não conheceu isso, não, mano. Ele não conheceu vocês, eu vi. Tá errado assim, é pedra, mano. É preda. Preda? Fisolofal. Fisolofal, cara. E a cara dele tá muito da hora. Tá muito foda. Ele tá com bonezinho, cara. Tá muito da hora. A cara de quem tá pedindo pedra, né, velho? Ai, cara, voltando ao que a gente tava falando antes, eu até esqueci. Que era mesmo? Nem falando sobre o meu, tava na boca, mãe. O Vini acabou de enxergar a minha foto no Skype. Troca essa porra dessa foto aí, filho da puta. O Vini só demorou uma hora e meia pra ver a foto do Skype. Duas semanas, na verdade, faz muito tempo que... Sim, também tem isso. Cara, eu tô muito chapado. Eu esqueci o assunto que a gente tava falando agora antes da foto. O canal da Delícia, é verdade. Eu vi que ele fez uma receita com o Paulo Gui na marca. Eu não vi esse vídeo ainda, mano. É o segundo vídeo. Só que, cara, o Jailson, ele entrou no personagem, ele fica falando os bagulho e tal, só que o Guina não teve essa vibe, tá ligado? Então tu vê que ele meio que tá desconfortável. Ele tá meio desconfortável falando os bagulho. Assim, né? Eu acho que ele só colou porque o Jailson falou que ia dar pra ele de novo depois. Né? Te pago com a minha bunda ali, demorou. Perfeito esse buraco canto. Ele achou que ia rolar um escondidinho. Eu vi ele jogando o Oculeste, cara. Quem? Ele jogou o Oculeste? Jailson, sim. Fica dando aquele de fundo assim, vai dar o cu pra mim, e aí ele começa jogando. Não, vou dar nada, cara, vou dar nada. Mas eu só fico olhando pra cima nas árvores aqui, não sabe? É, cara, sabe maluco que nunca jogou um FPS na vida, tá ligado? Ele vai andando olhando pra cima. Assim. Eu acho que o Jailson ele encontrou um nicho, cara, que o Lavier Martins já tinha encontrado. Não aproveitou, né? Não aproveitou, né, cara? O Lavier Martins podia ter usado isso a favor dele, até na campanha, cara. Exatamente. Cara, candidato eletrizante, né, cara? Choque da gestão. O Jailson. O Jailson vai virar presidente do Brasil ainda, você vai ver, mano. Não, eu tô esperando que o bispo de Curitiba seja o presidente do Brasil. Ah, o Trapézio, o Arthur Trapézio. Esse cara morreu, cara. Ele morreu, não morreu? Não tava com, sei lá, não tava com um HIV, uma tava porra com sei lá. Sífilis, sei lá, cara. Confirma essa fonte aí, não, Vinícius. O cara processa a gente. A fonte é o Super Amish, tá lá no Porto de Gariba. Teve uma época que tava rolando foto na internet. E, tipo, ele tava magrão, cara. Parecia que ele tinha pegado alguma doença, assim, sabe? Sei lá, uma hepatite, um negócio assim. E era uma foto dele com um cara de jaleco, assim. O cara de jaleco tirou a foto e acabou vazando na internet. E o cara sumiu, cara. Nunca mais apareceu, cara, nada. Não rolou mais rap, não rolou mais nada do maluco. Só cortando essa vibe aí do Vini, velho. Eu acabei de botar o vídeo do Oculeste. Ah, vai tomar no cu então, ô filho da puta. Eu acabei de pôr o vídeo no Oculeste num minuto aleatório. E, porra, quando ele vê o Paulo Guina matando ele lá, tá ligado? Que dá o game over. Ele dá uma risada tão sincera que eu fiquei meio desconfortável. Caralho, que bagulho errado. O Oculeste só perde pro Faustão Date em cima. Tá pegando fogo. Porque um jogo que tem que conquistar o Faustão é muito válido, né? Tem o Gilberto Barros também. Que você dá na minha burda, mano. Que delícia! Ele fala. Você quer andar na minha Suzuki Burg, mano? Mas tem uma página do Facebook que é o Faustão, Domingão do Faustão, o melhor anime que tem. Ah, isso aí, essa página é muito boa, cara. Só perde pra aquela do Todo Dia Foto do Faustão Sinistro. Ai. Passar pra vocês aqui. A mesma foto do Faustão Sombrio, maquiado. Todo dia. Essa página é a melhor página. Sim, essa página é incrível. Uma rodada de suco de laranja pra galera. Ai, olha aí, ó. Melhor página do Facebook. Nossa! Nossa. Alguém quer dizer que, cara, ele... Cortando a vibe aqui também, agora que eu tava falando do Faustão, cara. Mimimi, Vini na Vinguncinha. Vocês viram aquela porra do como é que era? Do trenzinho no Titan lá, cara. Que foi demais, velho. Ah, o Fofão Shigeki era o Fofão gigante lá, cara. Pô, colocaram o Faustão com a música do Attack of Titans, cara. Mano, olha só, cara, a mesma mesma foto do Faustão. Tô me ouvindo. A mesma foto do Faustão sombrio maquiado todo dia. Um comentário do maluco com nome russo. Me alegrou bastante. Tá pegando fogo, bicho? Eu tô vendo aqui o maior. A fonte mais recente de 2012, quando é que ele morreu. Porra, deve ser verdade. O corretor do. É o povo. Oi! Oi! Oi! Abaixa o volume do seu televisor. Alô! Alô! Bota aí, alô! Alô! Pronto? Bum, chacalaca! Ô, sua voz é meio estranha, pro negócio é meio enviado. Eu tô jogando Lego Marvel e eu não aprendi a trocar o personagem, bom, cara. Eu queria saber se alguém tinha uma dica aí pra trocar o personagem. Ah, triângulo! Cadê o Sérgio Super Abit, que já explicou isso. Sério, mas é que eu fiz o post, nem eu consigo trocar de personagens, mano. Sério, cara, você não tentou apertar triângulo e segurar? Não, cara, não consegui fazer isso, velho. Você tentou ligar e desligar da tomada, cara? Eu reiniciei meu computador, mas não deu certo, cara. São passos rápidos. Primeiro, você vai na pasta Windows, aí você apaga System32. Deu um format C 2 pontos. Sim, aí depois você vai precisar de um balde de querosene e um palito de fósforo. Eu taco fogo em mim mesmo? Não, no computador. Depois eu só faço. Se quiser tacar fogo em você mesmo, tudo bem, cara. Ah, então tá bom. Então aí vai ser um problema. Aí vai ser um problema de firewall mesmo. Só que assim, antes de você se matar, você desenha um morcego com querosene e taca fogo pra falar que foi culpa do Batman. Ah, aí o corpo vai chorar, né? Vai falar assim, o Batman matou. Ele vai tacar fogo, pode ser um problema de firewall. De novo essa piada. Eu sou engraçado pra caralho, olha. Mas, eu tenho que dizer, cara, que eu comprei esse jogo na última promoção aí do Steam, juntando. Você pagou, pagou 15 conto em tudo, né, seu filho da puta? Sim, comprei lá vendendo as migalhas das cartinhas no Steam. Comprei esse jogo e a primeira coisa que eu fui, quando eu acabei de baixar, eu fui no Super Amistad e vi o post. Sim, pra descobrir como é que trocava. Exatamente. É, exatamente. Sim. Eu sabia que aquele post ia ser útil algum dia, deixei até favoritado. Foi mó útil, né? Foi útil. Lá, um dia eu vou ter esse jogo, eu vou acessar esse post. E esse dia finalmente chegou. Segui, vamos fazer o último Come Kazamata pra encerrar então. Vamos, então, ó. Vai rolar o último Come Kazamata. Se você tiver um Jabazex, faz antes de responder e é isso aí. Agradecendo aí a presença, a participação de todo mundo aí. Dos 16, né? 17 ocupados, incluindo eu mesmo. Que rolando nessa aí. Os 17 desocupados, quando tem que acordar amanhã cedo ainda, né? É, tem o plantão amanhã às 7 horas da manhã. Acordar amanhã cedo pra assistir Demolidor. Tá bom, vai, vamos lá. Come Kazamata naquela velha regra de todos os tempos: Jesse Pinkman, Walter White e Saul Goodman. Não vou participar desse porque eu acho injusto fazer só com essas séries merda aí. Valeu. Ô, faz então aquele especial que eu então fiz. Então tem outro, vai. Isso aí é pra galera responder no site. Come Kazamata, álcool, pizza ou Netflix? Valendo! Eita porra! Eu mato o Netflix, grátis bem, eu não preciso. Espera a porra da sua vez. Espera a tua vez, viado. Vamos começar aqui então. Caroline. Não, vai outro na minha frente. Porra! Eu tô pensando. A pausa dramática é fodida, cara. Não, vai outro. Depois não. A aba em branco é minha, né? Seus fostos. Então, Du. Cara, é Netflix, Pirate Bay e... Não, porra. É Netflix, álcool e pizza. Porra, alguém falou Pirate Bay aí, eu tô ligado, mano. Foi mal. Tá, é Netflix. Álcool e pizza. Porra, cara, eu caso com álcool porque o caso é antigo já e vamos formalizar, tá ligado? Eu mato Netflix justamente porque eu tenho Pirate Bay, cara. É o negócio do HD, né? É, também. Sobrou? Eu tô lesado, tá? Eu tô lembrando. Pizza. Eu como a pizza, cara. Tem coisa melhor pra fazer com ela? Tem, muitas coisas melhor, cara. É, cara, o churrumino sabe sentido. Responder, inclusive. Eu não falei o sentido de comer. Junta ela, aí tu olha, tu junta as duas fatias de pizza, e daí tu olha no sentido da borda, parece uma pepeca, cara. Não, eu como, entendeu? Pepeca do mal. Se você pegar uma pizza inteira e dobrar no meio, não vira um calmo, não. Ou uma piroca. Um esse rolar vira um bagulhão. Uma pizza. Você tá brincando. Então você pode pegar uma caixa de pizza, fazer um furo no meio, entendeu? Botar seu pinto no meio e sair fazendo com pizza de calabresa. Ah, isso aí é a tática do entregador. Essa de pizza de um é. Justo é que cordão disso, né? Tinha. O quê? A pizza com pizza. Calabresa extra? Sei lá, big salsicha, é uma coisa. Big salsicha de pizza. Povo! Cara, eu caso com a pizza, porque pizza é um caso também bem antigo da minha vida. Eu como Netflix, agora que tá na moda também. E eu jogo o álcool do barranco porque foda-se. Eu nunca gostei disso e não preciso disso matando mais neurônios meus. Ué. Eu tô fudido bastante sem ele, então com álcool, tô fudido mesmo. A gente já vê que é genético o negócio. Mas pô, com álcool você vai ter uma desculpa, cara. Ah, puta, o jabá, né, cara? Ah, é, o jabá, cara. Porque se vão. Eu não faço mais parte da HQFã, então foda-se, vão pro hdlleitores.com.br, que eu gravei um plantão lá que vai ser segunda-feira, meio-dia. Então de notícia bizarra. Caralho, eu vi que tem a porra de um alien saindo da pizza, eu buguei no que você falou, velho. A Caroline faz o jabá aí. Ela não respondeu, não merece fazer jabá. Ah, também. É, tem que responder primeiro. Tem que responder. Vai, já responde e faz o jabá Zex depois. Eu como álcool. Come álcool? Come álcool. É mais fácil. Você tá com álcool, dá problema. É, faz sentido. Eu caso com a pizza porque eu vou nas férias de segunda a sexta, então tá foda. E eu jogo na pizza do barranco porque o Mega Film vai ganhar um catálogo melhor. Ah, mas você mas tá como brincando? É que eu tô peraí. Tu mora numa pizzaria aí? Não, é que uma pizzaria do lado da minha faculdade. Aí eu conheço o pessoal que trabalha lá. Eles falam, as coisas são mais rápidas pra mim. Anota no caderninho. Sim, as coisas são mais rápidas pra ti, se chama engordar, mano. Eu emagreci 6 quilos. É dieta da pizza. Dieta da pizza. Pizza light. O Flamengo já falou? Não. Pizza de droga. Caso com água. Ah, dá, faz o jabá, cara. Esqueci de novo. Eu vou fazer o jabá da HQFans, já que o povo não tá mais lá. Então acessa a HQFans. Opa, ficou bom. Só por causa disso eu volto lá amanhã. Não tem mais post do Cavaleiro do Zodíaco? Não precisa. Não foda-se, agora eu vou fazer um post e vou voltar estranho com isso, cara. Não, só não, o podcast vai começar a sair de dinheiro. Vai comer mulher, vai estudar pra prova. Não vai dar pro gato. Vai comer o Edward Cullen. Vai dar. O Edward Cullen já disse que tu é gay, caralho. O quê? Tu é gay? Ele dá pro Christian Grey. Mr. Catra? Mr. Catra? O é pai dele. Vamos continuar daqui então. Eu vou te comer em pé. Se contenha, Flammer, vai. Então, vai acabar aí, sei lá. Vocês viram a foto daquele cara no Facebook? Acessem o Super Amishes. Mas não acessem posts escrito Malévola. Acessem sim. Pô, pra falar em Malévola, o Garibo morreu e ninguém notou. Que é bom, cara. Sempre. É bom que a gente tá normal. Normal com a vida. Vai, Flamengo. Como a pizza serve com álcool, joga das coisas na puta que pariu. E povo, muta essa merda aí. Eu não tô fazendo nada. Tô muta. Eu não tô fazendo nada, você tá bem. O que tá fazendo com você? Ele tá fazendo com o povo fala que ele não tá fazendo nada, é culpa dele. Ô povo, muta teu. Oi. Segui, derruba o povo. Tá, parou. Ele já mutou. Ele mutou. Agora cala a boca, Vini. Eu caio com Netflix, na verdade, eu já fiz. Porra, povo, caralho. Filho da puta! Vai, Zoix. Eu quero fazer um clipe de novo. Porra, povo! Derruba o seguinte. Sumiu. Pronto. Valeu a pena. Valeu a pena. Alguém que tem ele aí, adiciona ele de novo aí. Eu não tenho. Não adiciona, cara. Vai tomar no cu. Ah, não, eu tenho. Vai. Não, ele já fez já. Nem é do HQ fã mais. Eu como uma pizza e... Eu jogo, eu vou ter que jogar o álcool do barra, cara. Jogou pro santo. Joguei pro santo. Madruga. É só uma coisa, o Zueix jogou do barranco. Eu posso estar lá embaixo pra pegar ele quando chegar? Pô, massa, vou voltar contigo. Yes, já é. Cara, eu... Ah, já fizeram o jabá. Cara, me jogaram no barranco. Caralho! Tá bom, cara. Não vai cair de novo. É melhor ficar quieto, senão você vai voltar lá, lá pra baixo, que tu esqueceu alguma coisa lá. Já fizeram o jabai do HQ Fã, né? Acessem lá. E, cara, eu casaria com algo, porque como toda boa esposa, ele é a causa e solução de todos os nossos problemas. Mas a solução do que causa, diga-se de passagem. Não, exatamente. A solução alcoólica. Muito bom isso aí. Casal Beto está... Parabéns. Foi muito... Casal Beto está aqui, tá aqui com seu contrato pronto. Você tá brincando. Vai. O cara... Comeria, quem comeria chamou esse filho da puta de tá, conversa, vai, Vini, deixa ele falar, vai. Vai, a gente quer terminar o podcast, vamos lá. Eu comeria o Netflix porque, sei lá, o Silvio Santos só fez uma paradinha lá, ganhou uma... Vitalícia, né? Uma vitalícia, imagina, pô, comendo aquele cara lá. Pô, vou virar sonista. Quebrar sócio na base da pirocada, né, velho? Não é? E eu jogo a pizza porque, pô, cara, vou ser que nem aqueles pizzaiolo que faz vídeo no YouTube, ficar jogando a pizza pra cima. Fazendo vai malabarismo lá e ganhando dinheiro no YouTube. O comentarista. Eu mataria o álbum, porque eu não bebo mesmo. Comeria a pizza e casaria com o Netflix, porque é muito amor. E tem Demolidor. Muito amor, exatamente. Só pra ver o Demolidor. O Gandalf. Eu comeria a pizza, eu casaria com a Netflix e mataria o álcool, porque o álcool me deixa vibrado. E me faz escrever merda no Facebook pra menina. É isso. É a vida. Pode beber, né, cara? É a vida. Merda, vai pro Tinder. Eu acho que é o Tinder, cara. O Tinder é só alegria, cara. O cara não para de beber, então. O Tony. Você faz o Tinder da terceira idade. Depois eu te ensino como fazer, cara. A gente vai te ensinar, cara. O Tinder da terceira idade é sensacional. Oi. Então, eu mato o Netflix, eu como a pizza no American Pie e eu caso com álcool. Primo Zoa. Eu caso com o Netflix, como a pizza e mato o álcool. Silvini. Eu... O álcool mata o Silvini. O álcool mata o Silvini, a pizza mata o Silvini e o Netflix mata o Silvini. Uma pizza é decoração. Vai, deixa o Vini falar, porra. Vai. Eu não mato o álcool, eu finge que mato ele e dou ele pros brothers, né? Pra não encher meu saco. Eu como Netflix. Porra, filha da puta, cara! Vai tomar no cu, caralho! Pô, maluco, filha da puta, cara! Vai, muta aí, vai, Vini, continua. Já vai pro povo barra de novo, vai. E eu casava com a pizza porque eu gosto de sei lá. Tá bom. Coração, o melhor pizza do coração. Não! Vai, eu mato o Netflix. Pirate Bay tá aí, cara. Pirate Bay é Netflix, é Steam, é tudo, cara. Pirate Bay é amor. É, cara. É iTunes, é tudo aquele negócio. Eu como a pizza, faz um pá. E, cara, eu caso com álcool, cara. Também é caso antigo. Cara, por que eu tô de um pai? Isso não foi nem uma piada, uma boa sacada. É um. Eu sei, cara, mas eu uso a bateriazinha pra piada ruim, geralmente. Mas não foi nem uma piada, cara. Eu como a pizza. Segui. Cara, eu caso com o Netflix, afinal ele é o patrocinador, é quem está fazendo o possível pra esse podcast existir ou não. Eu jogo a pizza do barranco, porque ela pode ser de coração, e eu como... Vou lá embaixo esperando ela cair. Eu como álcool, cara, porque é um negócio louco, né? E alguém, é isso aí. Cara, esse podcast é para nossa então pelo Demolidor. Ah, cala a boca, filha da puta! Para, cara, Vini, para, alguém, vai. Alguém tem mais algum xabá? Quer falar mais alguma coisa? Eu não falei, meu pai. Calma. Calma, bando de escroto, caralho! O Tommy respondeu. Não tem mais que gravar podcast com leitor, cara. Uma merda. Tá bom, não, Vini. Ah, Vini. Tommy respondeu. Tommy, Power Rangers verde. Você respondeu? Tommy. Oi. Se não só um jabá com o fórum de quadrinhos do Multiverso Bate-Boca, mbbforum.com/mbb, o maior fórum de quadrinhos do Brasil. É aquele fórum que todo mundo fala igual o Ultimate Hawkeye. Igual o Hawkeye, todo mundo fala igual o Hawkeye naquele... fórum é... Aquele fórum é sensacional de verdade. Saiam do Super Amigos e vamos participar só daquele fórum, na moral, gente. Vai ter leitura de comentários de lá também? Não do Vini. Nossa. É, quem mais? O GP Guia, sim? Tipo o ZP. O fugitivo levantou a mão aí também. Eu falei, meu caso é qual, me joga do barranco, porra. Então foi mal. Desculpa aí. Desculpa aí, Não quer nem vir com o convidado? Foi mal. Ou melhor, fica por último, vai. Fala. É que provavelmente caiu mais alguém e embaralhou toda a ordem que eu tava seguindo. Ah, boa, só tô sendo chato mesmo. É. Você é tão chato, vou até repetir. Joga o Netflix do barranco, porque pra que pagar se eu posso ter coisa de graça? Com uma pizza e caso com álcool. São todos corruptos, cara. Feijoada, nada acontece. Tudo... Lula, Dilma, Azazino. Azazino. Porra, 17 pila, você não tem 17 pila pra pagar o bagulho lá. Quebrado. Se eu fizesse natural, eu descobri onde é que fica o meu esconderijo. É verdade. Então, galera, chegamos ao fim de mais um surubolão. Chegamos vivo ao final de mais um surubolão. Alguns caíram, alguns não resistiram até o final. Alguns não sobreviveram, alguns mereceram. Alguns caíram no barranco. Mas muito, muito obrigado a todo mundo que participou aí, pelo ver a cadeia. Eu quero deixar uma mensagem, você viu, ó, tem a Caroline, tem o Polvo, esse pessoal lá na Vegafã, você viu todo mundo que tem aqui na Vegafã, né? Então, ó, passa longe. Madruga, passa longe. Madruga. Eu quero agradecer principalmente a sua mãe, aquela puta agulha. Eu não vou agradecer ninguém, vão tudo tomar no cu, estão uma bosta, não gravo mais programa com eles. Ninguém perguntou o que tu acha. Obrigado por me convidarem, só pra irritar o Vini ao vivo, cara. Eu não tô irritado, cara, eu sou assim normalmente. Tu não me viu irritado, cara. Acho que você deu moral, cara. Chega. Pessoal, só uma pergunta aí. Alguém tem uma pergunta? Quem é que tem uma pergunta? É, o Dudu aqui, ó, tem uma pergunta. É, desde o último surubolão aí, a galera, alguém passou em Osasco? A gente comeu um X traveco real lá em Osasco. Fechou, cara. O X traveco é tipo a dança do machixe, com você no meio e dois travecos fazendo um sanduíche. Coisa linda. Foi com o menino sair de lá. É porque eu moro em São Paulo, imbecil. Ele mora num país inferior, gente. O Vini, ele vai na franquia do X traveco. Isso. A franquia que iniciou o X-Traveco, com licença. O Vini, ele é vendido na franquia do X-Traveco. Não entendi o que você falou. Sou eu que vou dar pro Christian Grey, né? Tá, chega, deixa eu pausar.